ficando louco, senti no peito um medo. Eu não sei viver sem você. Segure a minha mão, te dou o meu perdão. Se for preciso, vou gritar pro mundo o quanto eu amo você. Nosso amor é mais que paixão. Amor.